hoje dia 24 de abril. Olha só, 24 de abril, faltam 4 dias para o meu aniversário. Interessante informação, né? Importantíssimo. 24 de abril de 2016, nós vamos aqui com a palavra de Deus em Mateus 14, 22. Vou continuar a palavra que comecei semana passada. E eu quero que você, bem breve, mas que certamente irá abençoar a sua vida. Já me abençoou muito e eu sei que vai abençoar você também. Vamos ler o texto também? Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia os multidões. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar separadamente, à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios de terra à frente. Todavia, o barco já estava muito à frente, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre a água." Disse-lhe ele: "Vem, Pedro." Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me!" Primeiramente, estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente, tu és Filho de Deus." Ora, terminando a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. Nós precisamos da inspiração agora, da iluminação agora pelo Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, esse texto que já foi inspirado pelo Senhor, que já foi escrito mediante a ação do Senhor tantos séculos, chega até nós agora, e se não for envolvido pelo teu Espírito Santo, para que seja uma palavra rema, para que seja uma palavra de vida, pode ser até uma palavra de morte, se nós não colocarmos em prática. Então, que em nome de Jesus, o Senhor que não volta a tua palavra vazia antes de cumprir o teu propósito, cumpre o teu propósito em nós esta noite. E que possamos sair daqui admirados do que o Senhor pode fazer conosco, quando nós nos submetemos à tua palavra, quando nós nos rendemos a ela. Faz isso essa noite, te peço, meu amigo, meu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, faz isso, Pai, conosco. Espírito Santo, vem cativar nossa mente agora ao Senhor totalmente. Nos livra de qualquer circunstância, tribulação, que queira confundir os nossos pensamentos, que queira trazer coceira aos nossos ouvidos. Livra-nos em nome de Jesus disso. Mas que, ao contrário, sejamos abertos à tua palavra, abertos àquilo que o Senhor vai falar para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Não quero pregar de novo o que eu preguei semana passada, você pode ir lá no site www.milanovatabunda.com.br, então pegar pelo WhatsApp. Mas eu só quero lembrar algo que eu disse na semana passada, no começo do texto, quando eu li o texto que começa: logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus, ele corajosamente enviou os discípulos ali à frente dele, adiante dele, e precisou cuidar pessoalmente de cada uma daquelas pessoas que tinha ouvido o seu sermão. Porque a ministração da palavra é muito mais do que o que você diz, é principalmente o que você faz. Às vezes nós falamos demais e fazemos de menos, e isso descredibiliza a palavra para quem está ouvindo. Então é muito melhor você envolver a palavra com a vida que você tem, não só na parte que é vista, mas também na parte que não é vista, e vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz quando você abrir a boca para falar do reino de Deus. Amém, irmão? Então Jesus, ele não queria deixar aquela multidão toda que ele havia pregado e eles tinham plano de ir a Genezaré, mas para eles tem que passar pelo mar. Então Jesus tinha um problema. O que é que Jesus faz para resolver esse problema? Envia os discípulos na frente. E aí Jesus faz o que os discípulos ainda não tinham condição de fazer plenamente, que era ensinar, ministrar aquela palavra de forma mais profunda. Então Jesus fica com eles, ministra para eles, cuida deles, os discípulos vão na frente e depois Jesus segue. 23. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar separadamente. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Jesus sabia a tempestade que viria adiante, sabia a tempestade que os meninos iam enfrentar no barco, e ele estava sozinho ali orando. Entre mentes, o barco já estava muito distante de terra, afetado pelas ondas porque o vento era contrário. Ou seja, o barco a muito distante de terra, é um jeito engraçado de falar que o barco estava a muitos e muitos metros no mar, né? Mas foi a forma que se usava no tempo. Então parece uma contradição, né? O barco estava muito distante de terra. É uma medida de espaço, ok, amado? Então ele estava muitas jardas, estava muito distante, estava muito distante. Então a gente vê que Jesus deu uma ordem que acabou sendo, de certa forma, uma ordem que dificultou o trabalho dele. E às vezes ele faz isso. Às vezes você olha para a igreja, para o ministério e diz assim, mas meu Deus, as coisas não podiam ser mais práticas na igreja? As coisas não podiam ser mais rápidas na igreja? As coisas não podiam ser mais eficientes na igreja? Por que, que a igreja às vezes demora tanto? Será que é uma burocracia? O que acontece? Poxa vida, de repente a igreja podia ser mais dinâmica, mais como é na empresa, mais como é numa outra ONG, numa outra instituição. Por que, que a igreja tem esse tempo que parece lento? A igreja não é lenta. Às vezes a nossa resposta aos princípios que a igreja ministra, que Jesus ministra, mas a igreja está lenta. Tem direções que eu dou à igreja e tempos que eu aguardo da igreja que são totalmente contra a minha natureza. Eu você sabe, sou psicologia e trabalho com isso, dou palestras para empresas, dou consultoria para gestores. Tem pessoas que pagam para o meu consultório para receber consultoria. Eu leio sobre isso, leio muito sobre gestão, sobre liderança. Então, tem horas que tudo que eu quero é botar o pé no acelerador. Aí o Espírito Santo fala assim, calma, está dando com vida, está dando com questões espirituais. Então, parece que é um desserviço não ser tão dinâmico, não ser tão rápido em algumas coisas, só que eu trabalho com pessoas. E para trabalhar com pessoas, temos que trabalhar o caráter dessas pessoas. Não é que as pessoas chegam com o mau caráter na igreja, não é isso que eu estou falando. Estou falando que as pessoas chegam com um caráter que precisa ser tratado. E às vezes isso leva tempo. Então, o que parecia um desserviço, como é que Jesus, tendo que chegar em Genezaré, monta os meninos na frente, ele ficou lá na praia e o barco lá adiante. Mas aí é que entra o sobrenatural. Aí que entra o milagre. Aí que entra uma estratégia sobrenatural que resolve tudo. Jesus então foi caminhando pela água. Porque a gente às vezes olha para a nossa família, para a igreja e diz, e agora? Deus mandou fazer isso e eu obedeci. Só que agora, então, depois de ter obedecido, como que as coisas vão funcionar? O que é que eu vou fazer? Como que vai ser? Naturalmente não tem uma saída para isso. Aí Jesus chega com uma novidade e diz, agora vai caminhando em cima da água, vai vivendo, confiando que eu vou gerir cada passo que você dá, eu vou calçar os seus pés com o Evangelho, eu vou segurar você, eu vou manter você. Perceba como isso é verdade, irmão, porque Jesus, ele espera eles irem, espera eles tomarem um barco, fica sozinho, cuida das pessoas, sobe um monte para orar, depois desce, quando Jesus chega na beira da praia, o barco já estava muito longe. Às vezes é assim na sua vida ministerial, às vezes é assim com a sua família. Você diz, eu fiz tudo o que era para fazer e agora parece que está tudo tão longe. Aí agora é hora de você botar o pé na água e começar a caminhar sobrenaturalmente. Amém ou não? É assim que eu creio, é assim que eu vivo, é assim que o Evangelho nos ensina. Então Jesus, ele pode sim nos enviar uma situação de ventos contrários. Primeiro, dessa noite, falando sobre Jesus e a tempestade, eu quero falar hoje, em primeiro lugar, sim, Deus pode nos enviar para uma situação de vento contrário. Você podia repetir comigo? Sim. Deus pode nos enviar para uma situação de ventos contrários. Mas nunca recebemos um fardo que não possamos carregar. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir e suportar. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Aí você diz, espera aí, a palavra de Deus lá em Tiago 1,12, perdão, a palavra de Deus diz que somos bem-aventurados quando nós suportamos as provações e tentações, mas também não podemos dizer lá em Tiago 1,13 que Deus pode nos tentar. Como é isso? Vamos ler os dois textos. Em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação ou a tentação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Deus não nos tenta, mas toma a nossa mão e nos acompanha em meio a essas provas. Essa palavra para tentação aí, a mesma palavra que é usada em Coríntios, que diz que Deus não nos deixa chegar à tentação que nós não possamos suportar. Antes, junto com a tentação, Ele dá o meio de saída, parece confuso, porque se o texto está dizendo que junto com a tentação Ele dá o meio de saída, então logo parece que Deus está dando a tentação. Sabe que a palavra tentação, dependendo do contexto, ela pode ser lida como teste, pode ser lida como prova, pode ser lida como circunstância diversa para você ser aprovado, para você perceber como você está. Eu sempre digo lá aos pais na escola que eu trabalho, eu digo assim: olha, a prova e o teste não são para punir, são para testar o quanto seu filho está absorvendo os conteúdos. Mas não é só o teste e a prova que nós usamos, usamos outros métodos. Às vezes a gente pensa que uma prova é para punir. Não, tem criança que tem pavor da prova, tem fobia de prova. Mas depende de como os educadores e os pais ensinam sobre isso. Às vezes eu ensino a minha filha, eu ensinei tanto a minha filha que a prova não prova nada, a não ser testa a situação que ela está, e eu exagerei. Ela diz aos colegas assim: não, prova não é importante não. Eu exagerei. Vamos ver a prova hoje nessa mesma perspectiva. É para que a gente possa saber quem nós somos. Deus deu uma prova a Abraão, e Abraão foi aprovado naquela prova com Deus, que diz Isaac. E ele disse: agora eu sei. É uma coisa massa que eu não entendo. Como é que Deus vira para Abraão e fala: agora eu sei? Ele sempre sabia. Foi uma linguagem antropomórfica, foi uma linguagem para que Abraão pudesse entender a Deus. Então, Deus é capaz, sim, de nos conduzir ao momento de tribulação. Deus não lhe arrasta para ser tentado, para ser tentado pelo diabo, porque Deus não é tentado pelo diabo. Toda tentação, todo teste ministrado pelo diabo, você pode ter certeza pelo texto de Tiago que Deus não lhe leva para esse lugar, ao contrário. Jesus ensina a gente a pedir que Ele nos livre no Pai Nosso, não é assim? Mas livra-nos da tentação. Então, o que eu quero dizer é que todo tipo de teste que não é uma iniciativa do diabo para nos reprovar, sim, Deus pode nos levar para esse lugar. Entenderam? Amém? Amém, irmão? Amém ou não? Amém? Para ser tentado pelo diabo, Deus não leva. Ok? Mas para ser provado e aprovado, sim, Deus leva. Aí você diz assim: é, pastor, e aquele texto lá que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado? E aí, o que a gente faz? Mateus 4,1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há uma excepcionalidade aqui. Por quê? Porque Jesus, Ele, sendo Deus, nunca pecaria. Não é da natureza dEle pecar. É impossível Jesus pecar. É impossível Jesus mentir. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você diz, isso pode acontecer comigo? Não! Nunca o Espírito de Deus vai conduzir você para um lugar para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque está escrito em Tiago, olha aqui, ó. Versículo 13 de Tiago 1. Ninguém sendo tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta pelo mal, pelo mal. Então, resumindo aqui, sim, Deus pode lhe conduzir para uma situação de tempestade para que você seja aprovado. Amém. É assim que a gente estuda a Bíblia, confrontando os textos. Amém? Então você diz, meu Deus, eu pensava que só o diabo me levava para situação difícil. Eu pensava que só o diabo me levava para ser testado. Irmão, quando Deus me pega lá em Salvador e me manda para Itabuna com minha família, gente, existe um teste de ministério, de vocação maior do que esse? Quando Deus chega para você e fala assim, olha, eu te botei nessa empresa para você brilhar aí. Aí você diz assim, Senhor, não tinha um lugar menos escuro para você me botar? Ele diz, mas é, você é uma charada. Exatamente por isso que eu botei você aí. Você não tinha nenhuma luz para você. Então, sim, eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Deus é capaz, sim, de me colocar numa situação adversa, mas tem uma motivação, tem um propósito para isso. A palavra de Deus diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas juntamente trabalham em favor daqueles pelos quais Deus tem um propósito. Então, irmão, inclusive a tempestade. É uma nova forma de você ver a sua tempestade. Vamos parar com isso, de ver a tempestade como é. Agora eu vou cair, agora já era, eu não vou conseguir, já vi, estou na beira do abismo, eu saí, aguentei até aqui, fiz, mas agora ninguém não dá mais, eu acho que Deus está contra mim, Deus não está me dando a mão, peraí, não é possível, o que é que eu faço? Eu cansei, agora não é mais comigo. São declarações de inferno, você não deve admitir que isso fale na sua cabeça? Gente, Tiago diz, bem-aventurado que passa pela provação, que passa pela tentação, é a mesma palavra que é usada em Tiago no grego, é usada para o texto de Coríntios, que Deus não permite que nos venha uma tentação sem que mande um escape. Então, não tem como crescer sem passar por algum tipo de tentação ou provação. Mas sendo aprovado, eu vou ler de novo o texto de Tiago para a gente ir para o próximo tópico. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a provação. A palavra ali é tentação, que no contexto pode ser lida por provação, é a mesma palavra que é usada em Coríntios 10,13. E não nos veio tentação, senão humana, mas é fiel a Deus, o qual não deixará que sejamos tentados assim que podemos resistir. Logo, Deus pode sim pegar na sua mão e falar, vamos lá, filho, passar por essa prova juntos. Salmo 23. O Senhor, meu pastor, né, voltará, ainda que onde pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo, a tua vale, teu cajado, me consola. Ele segura na sua mão e vamos juntos. Vamos juntos, a gente vai passar por essa juntos. Vamos lá. Tem coisa que vai aprender esse homem aqui. Eu estava lá no jiu-jitsu, e o sujeito me deu um katagatame no jornal de judô e eu caí de cima do ombro e meu ombro deslocou. Pensa no negócio que dói. Fala no dia, Lucas. E doeu demais. E aí, no meio daquela dor toda, e aí eu dei um belo berro, né? Claro, o sensei parou o treino, foi lá me socorrer, conferir se tinha quebrado algum osso. Foi isso que eu não fui com tudo. E aí, ele, no meio daquela dor toda lá, a gente foi tão engraçado, diz assim, é isso mesmo, tem que doer, tem que aprender a ser homem. Foi muito engraçado. Bem, Eu gritei ali na hora da minha dor, algo está na minha alma. A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Vem uma prova, vem uma luta, irmão. Eu aprendi isso com o pessoal da Jocum. Ele dizia assim, alguma coisa Deus quer me ensinar com isso. Eu não vou desperdiçar essa prova, não. Além de aprovado, eu quero ter experiência, inclusive, para ajudar outros a passarem por aqui. Uma vez uma irmã falou assim para mim, há muitos anos, falou, poxa, eu fiquei tanto tempo com esse problema na igreja, ninguém nunca cuidou de mim, isso me doeu tanto. Eu fui ouvindo, eu falei, Senhor, se eu me dar uma resposta boa para essa moça, ela é capaz de se desviar. Eu fui ouvindo a dor dela, ouvindo, aí eu falei, Deus me iluminou o entendimento, e eu disse assim, olha, que pena que a igreja não percebeu essa dor sua, mas eu digo uma coisa para você, você sendo sarado, superando isso, ninguém mais vai sofrer perto de você, e vai receber diferença, porque você passou por isso, viu o que era, e agora você tem um olhar cuidadoso e zeloso se você receber isso como tempo de aprendizado. Ninguém esteja sofrendo ao seu redor vai ficar sozinho mais, porque você sabe o que é sofrer sozinho, sozinha, e agora você vai ter um olhar de misericórdia. Aí ela, parece que era Deus falando com ela, e eu achei a mesma, através de mim, que ela disse, ah, então eu entendi. E aquela moça, ela tinha um tato muito grande com os outros jovens que passavam por situações difíceis ali na igreja, lá em Salvador. Então, meus amados, sim, Deus pode nos enviar para uma situação de ventos contrários. Aí você diz, mas é Deus que me quer mal? É Deus que tem o problema? Claro que não. Ele te mandou lá para dentro para parar a tempestade, rapaz. Ele mandou você como emissário dele, como um agente do reino dele, como apóstolo dele. Jesus falou assim, como o Pai me apostelou, me enviou aqui para a terra, eu vos envio para o meio de lobos. Aí eu misturei dois textos, né? Eu vos envio, depois ele fala em outro texto no meio de lobos. Então, não é uma vidinha sossegadinha. Viver com Jesus é cheio de adrenalina, é cheio de emoção. É maravilha, glória a Deus. E você vai abrir sua casa, e o povo vai começar a entrar lá, e aleluia, glória a Deus, gente sendo liberta, e gente demoniada sendo liberta, e aleluia, e vai lá, mas sempre já está pago, porque a graça e a glória de Deus já vieram antes da dificuldade. Isso eu digo, tem que parar de focar nas sombras e focar mais na luz, em nome de Jesus, aleluia, irmão. Dois, sim, Jesus chega para nos socorrer no nosso limite. 25. A quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo, andaram andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma! E gritaram de medo. Imagina a cena. Gente, é uma cena que eu imagino assim, rindo. Aqueles homens barbudos, Juliano. Já, né? O mais novelo é João. Gritando, olha, não tinha para onde correr. Você está no meio do mar. Não era o mar, o oceano, né? Mas era um lago tão grande para chamar de mar. Você estava ali no meio do mar. Né? Aquele barco para lá e para cá, tempo dia pique. Roberto, você olha para o horizonte, vem um negócio lá, provavelmente brilhando. Não sei se ele estava brilhando, porque também ia pegar pesado com os meninos, né? Se ele viesse brilhando, né? Eu não sei, vamos dizer que nem estava brilhando. Mas um restinho de luz lá que eles tinham de lua, talvez, quando viu aquele negócio vindo andando. E acho que eles não estavam se desequilibrando. Eles estavam andando ali, ó. Aquela caminhada dele, né? Para chegar no barco. O primeiro que viu, hein, Jô? Olha ali, o que é aquilo? O que é aquilo? Eles estavam desesperados, apavorados. Eles falam assim, o que é? Aí eles dizem, não, que é um peixe? Não, não é um peixe. É outro barco? Não. A misericórdia, é o fantasma. Gente, olha, tem horas que Jesus chega que a gente pensa qualquer coisa, menos Jesus. Enquanto Jesus não grita para dizer para a gente, calma, sou eu, moço. A gente continua desesperado. E continua desesperado. E continua preocupado. Sim, Jesus chega para nos socorrer no nosso limite. Pode repetir isso comigo? Sim. Jesus chega para nos socorrer no nosso limite. Eu acho que já tinha chegado uma hora que eles não aumentavam mais, já tinha chegado uma hora que o desespero já era muito grande, e aí eles viram Jesus e pensaram, com certeza é um fantasma agora que acabou, agora que já era, porque não tem nem mais para onde a gente correr. Talvez um se enfiou por debaixo do outro para se esconder, e aí o mais fraco sobra nessas horas, né? Talvez alguém tenha pensado em se jogar na água, mas pior ainda, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e aí o que a gente faz? E Jesus, no meio disso tudo, dá um grito, e Jesus diz, tenha bom ânimo, sou eu! Para de ter medo! Se você tiver coragem, na hora de aflição, de desespero, na hora de dificuldade, você ter coragem de falar para o Senhor, o quanto você está confuso, não está entendendo nada. Certamente, você vai ouvir no meio da sua dor, no meio do seu desespero, Jesus gritando e falando, calma, sou eu. Se você tem um diagnóstico de uma enfermidade, se você tem uma sentença de desemprego, uma sentença de falência, o casamento em crise, aí você diz, já era para mim. E ainda aparece agora esse fantasma. Você percebeu que tem horas que está tudo tão ruim e ainda aparece um fantasma? Uma assombração para assombrar a sua cabeça? Quando está tudo ruim é a hora que chega a assombração. A gente começa a fantasiar. Não, eu acho que as coisas são piores do que parece. Na verdade, se está tudo ruim, eu acho que está tudo pior ainda. E a gente começa a criar fantasmas, irmãos. Criar fantasmas. A gente nem vê a misericórdia de Deus. Tem hora que a gente vê uma crise que está com a situação de transição no nosso país. Você ainda está empregado. Você ainda está comendo. Você ainda está tendo até luxo de ter um transporte, um carro, às vezes uma moto. E aí no meio disso tudo é como é que o fantasma é. Mas eu acho que isso não vai durar muito tempo. Eu acho que o negócio vai mesmo piorar. Aí às vezes o casamento está em crise, está difícil. De repente acontece mais uma coisa para você começar a fantasiar, não, porque eu estou vendo, aí já era mesmo, já chegou um fantasma para levar nossas almas. Deve ser a morte. Pronto, a morte chegou, agora já era. E quando esse fantasma aí deve ser a morte, com certeza, acabou, vamos enterrar, já era, acabou, abraço. Abre os ouvidos que Jesus está dizendo, ei, não tema, sou eu. Ei, não tema, sou eu. No meio dos seus fantasmas, no meio do seu desespero, no meio da tempestade, tem uma doce e forte voz que diz, calma, sou eu. E aí, Pedro responde, se és tu, manda-me ser contigo sobre as águas. Corajoso, Pedro, viu? E eu lhe sugiro essa oração. Quando você tiver uma situação difícil na sua vida, com Deus, com o seu trabalho, com a sua família, e parecer que está tudo piorando, e você ouvir Deus chegando, faça o desafio. Senhor, se é o Senhor mesmo, por favor, Senhor, interage aqui comigo mais. Senhor, me dá força para viver esse milagre. Me dá graça para eu poder caminhar em cima dessa tempestade. Não ignore a voz, a presença de Jesus. Sempre que eu trago uma crise para Deus, um problema para Deus, e quando eu levo meus fantasmas para Deus, e ouço Deus falar, calma, eu estou aqui, aí eu digo, então, já que o Senhor está aqui, me dá uma direção. Já que o Senhor está aqui, me ensina como sair dessa. Já que o Senhor está aqui, por favor, me dá uma dica, Senhor, eu preciso. E aí eu fico orando caladinho para ouvir Deus falar, né? Vou lendo a Bíblia ali, ó, falando, o que é que Deus quer falar comigo? O que é que Deus quer falar comigo? Três por último. Deus não divide sua glória, mas divide o seu trabalho. Pode dizer comigo, Deus não divide sua glória, mas divide o seu trabalho. Disse-lhe ele, vem Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir e afundar, chamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que você duvida? E logo subiram ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E depois eles foram para Genezaré. Presta atenção, eu estou acabando. Deus não divide a glória dele com ninguém. O milagre quem faz é Deus, amém ou não? Mas ele quer usar você. Será que Deus não tem poder para poder salvar todo mundo? Para poder converter todo mundo? Ele tem. Mas um dia ele resolveu usar você para isso. Um dia ele resolveu que o sobrenatural dele também podia agir através de você. Gente, só quem precisava andar em cima da água era Jesus. Por que ele deixou Pedro ir andar em cima da água também? Ele, Jesus correu risco, né? Porque Jesus, deixando a gente curar as pessoas, pode interpretar mal, achando que é a gente que tem poder. Ele prefere correr o risco. Jesus podia sentar com cada um de nós e fazer como fazia com Paulo, e ensinar os mistérios do Evangelho para Paulo. Por que Deus usa um pastor, um filador, um amigo, usa um professor de escola bíblica? Por quê? Porque ele não divide a glória, mas ele divide o trabalho. Uma vez uma prima minha sentou comigo no gabinete. Hoje ela está lá no Canadá com o doutorado dela, uma menina de Deus. E ela disse assim, foi perguntar uma coisa bíblica para mim. E ela... Eu estava um tempo muito corrido, o melhor lugar para me encontrar era no Marcão, era no gabinete. E aí ela disse, Ti, por que que a gente... Já, uma pergunta simples, mas muito franca e muito verdadeira. Ti, por que quando a gente converte, a gente já não recebe logo assim um upload, assim, e já sabe tudo da Bíblia? Não seria maravilhoso? Deus não tem poder para isso? Por que quando a gente converte, a gente já não recebe tudo da Bíblia, do Evangelho? Por que eu tenho que estar aqui perguntando as coisas? Aí eu pensei um pouquinho e dei uma resposta muito simples. Se você soubesse de tudo, você não estaria aqui comigo agora. Não existiria comunhão, irmão, se a gente não precisasse do outro. É por isso que Deus dá uma porção para um, dá uma porção para outro, uma porção para outro, e manda que a gente divida. Deus quer também que a gente age de forma sobrenatural. Não é Deus que cura, nem ou não? Mas Ele quer que a gente ore um pelos outros. Não é Deus que ensina, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Não é Deus que ensina, amém? Mas Ele usa o seu pastor, ele usa o seu discipulador, ele usa o professor, ele usa o irmão mais maduro. Não é Deus que cura, mas Deus manda a gente orar uns pelos outros. Não é Deus que nos acompanha, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso paráclito, o nosso advogado, aquele que acompanha a gente. Então para que tem o discipulador? Porque se a gente não submete, não confia em alguém que a gente vê, como a gente vai confiar em Deus que não vê? Então, irmãos, eu olho aquela cena e eu acredito que um dos sentidos de Jesus ter mandado Pedro andar sobre as águas é uma forma prática de Jesus dizer assim, Pedro, tudo que eu estou fazendo aqui no meio de vocês, vocês vão poder fazer também. Eu quero que vocês creiam nisso. Você pode andar em cima da água e pode, inclusive, você podia ter parado para pensar, na outra circunstância, Jesus está tirando o cochilo dele. Gente, é horrível acordar quando está tirando o cochilo. Só isso que você trabalha muito. E aí, hoje mesmo, o pai estava tirando um cochilo tão maravilhoso, aí bateu a porta, ai, eu levantei zangado. Se você não cochila, cochile, se você pode. A gente trabalha tanto, né? A gente fica culpado em tirar um cochilo. Não, tira o seu cochilo. Jesus tirava o cochilo dele. Amém ou não, gente? E aí, no meio do cochilo lá, bateu a porta, eu levantei assim, ah, eu acho que Jesus, quando acordaram ele levantou, e o texto diz que ele levantou e deu o chão de orelha, ele falou veementemente com os meninos. Peraí, por que vocês não pararam com a tempestade, olha? Então, irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém, mas ele divide o trabalho dele. Ele deu poder para Pedro andar em cima da água, e ele dá poder para a gente fazer um monte de coisa que a gente acha que é incapaz de fazer. Mas tá, coloca o pé na água. Porque diz assim, ora, eles estão verdadeiramente creram que era o Filho de Deus. E terminando a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Lá todos os que o tocaram, ficaram, são, foram curados, foram sarados. Jesus, ele tem uma obra para fazer. E ele, sim, pode conduzir você a uma situação de tempestade, mas ele não vai lhe deixar vir em tentação que não tenha mandado antes o poder dele para você sair dela. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor chega para nos socorrer no nosso limite, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos dá nenhuma aprovação sem que antes tenha dado o livramento. Senhor, obrigado porque o Senhor não divide sua glória com ninguém, mas o Senhor nos chama a trabalhar junto com o Senhor. E o Senhor quer dividir o teu poder conosco. O Senhor quer dar o teu poder para nós. O Senhor quer nos dar condições de viver as promessas que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos ousadia e coragem de entender, Senhor, que não podemos perder tempo com as nossas pequenas coisas dessa terra. E devemos, Senhor, em nome de Jesus, finalmente segurar, agarrar na tua mão e dizer, vamos lá, Senhor, se é para andar em cima da água, vamos andar em cima da água. Se é para acalmar a tempestade, vamos acalmar a tempestade. Senhor, liberta-nos dos nossos fantasmas, Senhor. Às vezes estamos em situações de tanta tribulação, tantas tribulações, e de repente ainda vem um aparente fantasma no nosso meio. Ainda vem uma fantasia, ainda vem um pensamento pior ainda. As coisas de fato às vezes são ruins e nós ainda começamos a imaginar que são piores. Eu posso achar que minha vida está ruim e Jesus chega e me chama ao ministério, me chama ao serviço e eu digo, ah, agora que vai piorar. Não, tenha bom ânimo, sou eu. Não faz ouvir a tua voz, Senhor. Porque o Senhor nunca chega para piorar a nossa situação. O Senhor nunca chega para nos piorar. O Senhor chega para nos livrar, para nos socorrer. Deus, em nome de Jesus, aplica essa palavra nos nossos corações. Nos faz, Senhor, ter tanta alegria em ver o Senhor nos chamando a trabalhar por tua causa e tua obra. Senhor, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor. Aviva-nos, aquece o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, receber todo o teu chamado. Que possamos ter uma vida, Senhor, com sentido. Uma vida, Senhor, que conta com a tua presença. Uma vida, Senhor, que nós vemos como o Senhor olha às vezes para a nossa incredulidade tão amorosamente. Ainda diz, tá bom, eu vou lhe dar poder para vencer isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma plena noção de quem somos, totalmente incapazes de dar um passo sem o Senhor. Obrigado porque o Senhor desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor insiste conosco. E nós vamos ver, Senhor, o fruto do teu penoso trabalho. Muitas e muitas almas rendidas, discipuladas, servindo fielmente ao Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Perdoa nossa incredulidade. Nos vence de ousadia no Senhor. Faz isso conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Deixa eu dar uns avisos.